QNH 1015. Oito no solo 55, chama o solo 219. 219, livrando, obrigado, até já. Salvador, gol 2043, por diversos momentos. Prioridade, forma táxi. Vamos lá. Paulo, boa noite, 3850, tá livrando, você escuta? Boa noite, 3858, ingresso Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette. Zero, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado procedimento, ILS X-Ray 1-0, reportado estabilizado, localizador 6310. 1-0-9-6, desça via para 2 mil pés, QNH 1-0-1-5. Falou, 3-2-5-8. Siga. O livrar ali na Eco, nós estamos próximo ao eixo, ao alinhamento da pista, um animal morto, possivelmente um pássaro. Central Taxiway? Ali próximo a Eco, alinhamento da pista. Dentro da pista ou no taxiway? Não, não, dentro da pista, o eixo da pista, porém ali próximo a Eco. Ok, gente, obrigada pela informação. Fala, Gol 2046. Fechou, prossiga. Vai ter inspeção na pista ou podemos prosseguir? Eu estou ajudando uma inspeção, mas pode prosseguir com o pushback. Se não, aguardo pressionar um pouquinho aqui. Confirma? Pode aguardar para pressionar? Confirma. Informo pista 1-0 impraticável devido a animal morto na pista. O Xenema é 3-1-0. Efetue horta em duna com curva à esquerda. O Xenema é 3-1-0. Gente, vai evitar a órbita em duna com curva à esquerda. Esquerda com curva. Afirmativo, à esquerda. O Xenema é 3-1-0. Ok, curva à esquerda. Teria uma previsão, senhor? Ainda sem previsão. O pessoal da infra está prosseguindo agora para a inspeção. Sim, muito obrigado, minha pergunta. 1096, pista 10 impraticável. Desça para o nível 050 e efetue órbita em Itapes, o Gol no 096. Entra para 050, órbita em Itapes, o Gol 096. Para o táxi do Gol 2043 com 156 a bordo, alternando galeão com autonomia 03. Direita via Índia, ponto de espera, torre, 1-8, decimal 95, ajuste na 0, 1-5. Direita Índia, ponto de espera, 52, 1-9, corrigindo, trip 52, 1-9, coordenação com a equipe de Sony para uma táxi. Fala para o táxi, 5219. 3858, observando o Pang da Gol, ingresso Juliette, portão 3. Observando, táxi Juliette para 3. Gol 096, controle Sente, mantenha órbita em TAP nível 050. Sente, bom, 096. Gente, mantenha o ponto de espera, o 2043. Mantenha. A viatura da Infraero está fazendo ainda a inspeção, verificando o animal morto, uma vez. Olha, Salvador 63 no 0. 63 no 0, prossiga. Eu gostaria de uma posição. 63 na 0, ainda estamos sem previsão, em comunicação ainda com a torre, e assim que possível iremos dar uma previsão, ok? Sim, muito obrigado. Ok. O 2043 alinha e mantém. Eu mantenho a 0 do gol 2043. PP5209, estacionado para o TAC, com POB de 72, 3 horas e 30, alternando Salvador. E poderia coordenar com o controle se não conseguimos cumprir a restrição de... Confirma, Júlio, por gentileza. Não temos condições de cumprir a restrição de 110 a 15 milhas. Ok, ciência. Está pronto o táxi, 35219. Bem, táxi atrasado em Apache, Engie Alfa, ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste na 0, 15. Apache, Engie Alfa, ponto de espera, 2900, obrigado, não barra aí. Na 3-0, controle? Siga. Abandone esperada presente e complete a aproximação. Desça para... mantenha 2000 pés, se aposta estabilizado no lote. Está estabilizado o localizador, mantendo 2000 pés agora, passando. Na 3-0, sente, complete a aproximação, chame torre no 8-95. 8-95, na 3. Bona 096, abandone espera, voe na proa de duna, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0-5. Tentando a obra e está acertando para 2000 na frente de dona, 1015 do 1096. Bona 096, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, piscina 0, reposta estabilizada. reportar a estabilizada, com 096. Controle Salvador, São 3662, você unido 150, chegada Mari. São 3662, oceano identificação, chegada Mari, disse mantenha nível 050, altímetro na 095. Identificou 050 no 095, São 3662. Voo 2043, decolado 08, contrativo, controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Chegada 6310, cheque trem, livre pouso, vento 1970 graus, 1212. Ainda não estava já travado, 6310, livre pouso. 2043, 1500, lenda. Voo 2043, poder manter nível 360, direto lenda, vigilância. 360, direto lenda, 2043. Quem chamou foi o Tripe? Gente, mantenha o ponto de espera. E conforme a carta 35219 vai manter a restrição inferior da árvore, 3.000 pés até 2.5 da Delta Mike Eco Salvador, ou até a liberação do controle. E após o, depois a curta alinhar e manter, pista no zero, 35219. Chegada 6310, no solo 211, no chino solo 21-19, Alibra. 219, 6310. Salvador, muito boa noite, chegada 6310. Decolar, vento 160 graus, 109. Lembra da calagem, 35-219. Com 1-0-9-6. 1-0-9-6, complete aproximação, chame torre 1-9-8 de cima 9-5. 118-9-5 com 1-0-9-6. com 3662, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1095, autorizado final ILS X-Ray, pistando 0, reposto estabilizado. Afirmativo, após ITAP, desça para 2000 pés, 1095 ajustado, autorizado o procedimento, ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado, UTAN 3662. Nós, ajustado 1015, tem livre pouso, pistando 0. Autorizado pouso, pistando 0, 1095. Trip 5219, decolado ao Zulu 2, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, alright. Controle Salvador, muito boa noite, é o 3529. Zona 9. 3529, boa noite, subir mantém nível 200, sair da arma, vigilância. Atenção 200 na arma, 3529. Tem livre pouso, 096, livre pouso, 160 com 11. Paciente, bom, 1096. Gol 2043, chame centro Recife na 251, alternado na 3325. 251, 3325, boa noite. Primário 1251. 251. Zona 096 no solo, zona 5, chame solo 1219, ali, né? 1219, gol 096. Por quantas milhas? 20 milhas aproximadamente. 35219, ciente do desvio. Proa 260 por 20. 5219. 05 1096. Salvador, eu vou 1973, uma boa noite. 7-1-1-9-7-3. O Galeão tá pronto, Cap? Afirmativo, cara, dá sempre a informação alta. Essa confere, está autorizado pro Galeão, nível de voo 360. Decola pista 10, curva direita após. Compra o perfil da El Lida após voa Motiva, onde intercepta perda do 1-0 após SMAP, DCT Lúvito e após conforme a rota. Acionando transponder 5127, controle 120, decimal 80. 360 aprovado para o Galeão. Decola no perfil da EU, Leda, ótima. Recebe o tesouro 10, desmata no fim da rota. 5127 transponder, 120.8 controle Salvador, eu vou 1973. Correto, e forma pronta, portão 9, pushback acionamento, 1973. Pronto, pushback acionamento, cara, portão 9, é o gol 1973. Tá livre, forma ataque. Livre, vou parar. Latam 3662 estabilizado. Tá, afirmativo. Complete a aproximação, chame Toy 198, edição 95. 1895, TAM 3662. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3662, estabilizado, final ILS X-Ray da 1-0. 3662, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 092. Pouso autorizado, 1-0, TAM 3662. Salvador, é o 1973, próximo ao ataque, 75 a bordo, autonomia de 4 horas, de alternativa Campinas. Presidente, 1973, taxa autorizada via parte de Alfa, ponto de espera Torre, 198, decimal 95, registro 095, bom voo. Comida 15, senhora, autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118,95. Senhora, tenha uma boa noite e um bom trabalho. É o 1973. Obrigado, igualmente. Olá, 63, poderia confirmar 85 bordo? Afirmativo, senhora, 85 pessoas a bordo. Ok, sim. TAM 3662. Diga. Já livrou a principal ingressando na Alfa. Ok, se o solo for 23, chame o solo 219. 1219, obrigado. Olá, Salvador, muito boa noite, é o TAM 3662. Boa noite, TAM 3663, táxi, corrigindo 62, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador quando lá. Então vamos lá, é Alfa, Kilo, parte 3? Afirmativo, fica atento ao sinalizador quando estiver no pátio. Oh. Positivo, muito obrigado. Salve Salvador, muito boa noite, 6310, tá no gate número 612, a gente está alta autorização, Recife 390. Sistema é 6310, pronto, copia. Recife, nível de voo 350, prossegue para o Whisky 58, decola para o chão 90. Curva esquerda após a decolagem, compra o perfil Puka, Jamo após Aracaju, acena o transponder 5132, controle 120, decimal 80. Recife 350, 10, curva esquerda, Puka, Jamo, Aracaju, 5132. 5132, transponder 1208, controle 6310. Correto, informa pronto. Olá. Recife 260, alterna 288. Obrigado, Namorais. Até daqui a pouco. Boa noite. Foro 973, circulado 27, contate o controle 1208, boa noite. 208, até logo. E gol 1973, cruzando 1200. Voo na 973, subir mantém nível 360, saída da Elvis Lama. Aqui posso voar direto Ledo Motiva? Manaus 73 autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. novamente uma boa noite, 3858 para Fortaleza. Tá, na informação é que você é bravo, está pronto para copiar 3858. Pronto para copiar. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai prosseguir via Upper Zulu 19, da cola pista 10, curva esquerda após, com perfil Momo, transição frontil. Acena transponder 5137, controle 120, decimal 80. Estimativo 3850, autorizado 370 conforme para Fortaleza, Upper Zulu 19. Decolando. Da 10, curva esquerda, Momo Front. 537-208. Correto, vamos para o... 9973, chame Centro Recife na 251, alternado na 3325. Desculpa, é o 251 e o 33? Alternando na 33 e final 25. Ok, o 3325, tá logo. Felipe, 559 no controle. P 559 na escuta do controle. Controle Salvador, o cordial, boa noite, Tripe 5591, ponto ideal de Tripe. Tripe 5591, acione a identificação, chegada bom, se desça via para 2000 pés, ajuste de altímetro no 095. Identificou, desce via, faz chegada bom para... Tripe 5591, copiou o controle. Afirma, identificou, desce na chegada bom, só ajuste de esquina, 3.5.9. Para o táxi 3858 da SAM, com 115 a bordo, 5 horas e meia, o alternado João Pessoa. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 8 decimal 95, ajuste na 0, 1 a meia, agora bom voo. Comi 16 e Alfa 1895, uma boa noite. Salvador, boa noite novamente, 3258, quando espera pronto. A linha decola, vento 170 graus, 109. A linha decola, asa 10, 38. No desça para 206, autorizado final, em LSX-ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Espa 2000, autorizado em LSX-ray, reporte estabilizado, trip 559A. Patango, Eco, Zulu, November, boa noite. Qual seria essa indicação de altimetria? Ainda não recebo no radar? Chega Zulu November, ainda presente. Tem condição de voar na proa de Paris? Chega Zulu November, desça sob condições visuais para o 1500 pés, ajuste de altímetro 0.5 na proa de Paris. Lembrado, confere. Tá pronto. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vou prosseguir via PES do Luna 9, da coluna 0. Curva à esquerda após, cumpre perfil Momo, transição frutífera. Aciona o transponder 5143, controle 120, decimal 80. Sente autorizado 370 para Fortaleza, perfil Luna 9, decola da 10, com curva à esquerda, Momo Frotic, 5143 no transponder, 1208 controle com 1096. Está correto e forma pronta. Se tiver estacionamento. Formará. São 3858 decolado aos 45, confirme o controle 1208. 08, boa noite. Salvador, uma boa noite. 3850 na Sun, decolado 1500 está passando. Aí da Momo, vigilante. Positivo na Momo, freio para o 370, quando possível apoio de Froti. 3850, agora de coordenação com o centro Recife. Bom, muito obrigado. Tá 3850, forma sua vaga na proa 320, desvio à direita. Proa 320, ciente 3850, por aproximadamente quantas milhas? Por 10 milhas. 320 por 10 milhas, ciente 3850. Oceaner 6313, boa noite. Pena identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés. Ajuste de altímetro na 095. A pedido do centro Recife, sub-restrito inicialmente ao nível 290. Sobe restrito 290, 3850. Finalizando desvio 3858, mando bom, aguardando para o Cogbol para ti. Então 3850 autorizado direto Cogbol. Direto Cogbol, obrigado. Estabilizado localizador, TRIP 5591. TRIP 5591, não complete a aproximação, chame Torre 198 de 95. Torre 18895, completando a aproximação 5591. Torre Salvador, cordial, TRIP 5591, estabilizado no localizador. Ciente, 5591, não autorizado pouso, pichando zero. O vento 180 graus, 12 nós, informe baixar travado. Autorizado pouso, reportará baixar travado, 5591. Alô, Salvador, eu vou no 096, para o posto de acionamento, estou na box 5. Em coordenação com o solo, informa táxi. Voo 1096. Chamará para o táxi, 1096. Solo, chamar 6310, estou no gate 612, eu puxo de acionamento. Em coordenação com o pedidor, informa táxi, eu chamo 3310. Confere? Afirmativo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ativo em coordenação, chama 6310.